Você está ouvindo o Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e bem-vindos à segunda parte do inferno. O segundo nível do inferno de Dante. Aqui é a Kelly, não dê em cima do motoboy. Obrigada. Ficou com esse bagulho na cabeça. Aqui é o Vinícius Hidalgo e respeitem os motoboys porque eles são os anjos sem asa do asfalto. São os russardos. Hell Angels. As falanges do asfalto, tá, né? Tem os querubins, tem os motoboys. Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à segunda parte desta merda. E já começa puto já. Né? Vamos continuar aqui. O protocolo motoboy, como o Wilde bem chamou. E agora é o seguinte, a gente vai para a continuação aqui dos mandamentos, né? Que no primeiro programa ficou muito grande, não deu para terminar. A gente vai terminar agora. Lembrando que em julho o ACC tira férias. Todo mundo maluco, todo mundo louco. A gente sempre tirou férias em julho e no final do ano. Ano passado a gente não tirou férias em julho. Fizemos um programa pra vocês normal e tal, mas esse ano vai ter férias em julho, vai ter férias no final do ano também. Muito bem, voltamos à nossa lista dos mandamentos no protocolo dos motoboys. Aliás, no protocolo dos clientes que pedem comida para os motoboys. Oitavo mandamento. A sua voz não tem poderes mágicos. O telefone foi inventado em 1876 por Alexandre Graham Bell. E desde a sua invenção e o aprimoramento tecnológico, nunca foi utilizado como combustível de veículos. Ou seja, não adianta ficar ligando na porra do restaurante de 5 em 5 minutos que a moto do entregador não irá andar mais rápido. Zé Buceta. Espere um prazo de uma hora. Ligue uma vez para saber se algo aconteceu. Espere ou cancele e põe a porra do telefone no gancho. PS, ligue com o rabo entre as pernas, sem grosseria. O motoboy pode estar no asfalto sangrando embaixo da roda de um caminhão enquanto você faz xilique no telefone. Isso aí é um adendo que eu gostei que a Kel leu ali. Alexandre Graham Bell. Ela traduziu o Alexander, tá ligado? Era Alexander? Tipo o Harry Potter, que o pai dele em português se chama, sei lá, Thiago, e em inglês é James, um bagulho assim, não tem? É verdade, não, é. O pai dele é Thiago. Eu não sou obrigada, aqui é Portugal, às vezes só, mas devo o nosso ouro. Mano, muito bem, esse aqui é outro ponto muito importante. Eu fiquei muito tempo na minha vida sem chip no meu celular. Isso incomodava muito a Kel, mas isso tinha a ver com várias coisas da minha vida, inclusive com o meu trabalho. Um dos motivos pelos quais eu não tinha chip, não queria pôr, não tinha preocupação, é porque o restaurante ficava ligando toda hora pra mim, na época de uma antiga dona, quando os clientes cobravam, tá ligado? Ô, tá demorando, tá isso, tá aquilo, não sei o que. E eu tinha que parar a porra da moto toda hora. E antes disso, quando eu trabalhava com esquadria, eu trabalhava na casa do caralho, quando eu tava na Anguera, maluco, me ligavam o tempo todo, às vezes minha mãe, pra fazer perguntas idiotas, tipo assim, como é que desliga o som, o display do som? Os bagulho assim, tipo, caralho, puxa a tomada, velho. Simples, tá ligado? Não precisa ligar pro cara 6 horas da tarde na chuva, o cara no meio da rodovia, 300 caminhões de volta. Eu tô sentindo isso desde o programa passado. O problema do Febrino é a chuva. Eu já vi logo. Tudo que ele fala, não, porque não sei o que, a chuva, não, não sei o que, cara, que eu tô na chuva. Ele não sei o que é na chuva. A chuva é o inferno. Você consegue se imaginar, Wilde, numa chuva torrencial? Imagina aquela chuva torrencial. Aquela que não dá nem pra, tipo, você fazer assim com a mão pra fora e voltar, não tem como sua mão não vir menos do que encharcada até os ossos. Uhum. Imagina você passando o cartão de crédito numa maquininha, que é um aparelho eletrônico numa chuva dessa. Como é que você faz? Você só chora sangue e... Você chora, é foda, velho. Tem cliente que tem bom senso e vem com guarda-chuva. Ou quando dá, quando o cara tem uma garagem, você vai na garagem. E quando não tem garagem? E quando o cara não tem guarda-chuva, você faz o quê? Cara, a chuva, ela fode tudo, ela fode tudo, fode tudo. Ela molha comanda, ela molha dinheiro, ela esfria você, porque o cara fica molhado. E quando você tá de moto, aquele vento que bate em você, cara, ele arranca todo o calor do seu corpo, tá ligado, né? A gente perde calor pro meio muito rápido. Então você fica congelado, cara. Você começa... A chuva e o frio, elas estão lado a lado. Não tem como tá chovendo e tá um calor do caralho. Muito difícil. Bom, voltando aqui ao mandamento, né? Os caras ficavam me ligando o tempo todo por conta de coisas idiotas. Então, tipo, mano, se você pediu o bagulho, te deram um prazo e não chegou no prazo, liga, pergunta o que aconteceu e ponto. Não fica ligando toda hora, mano. Quantas vezes eu tava entregando uma correia do caramba, voltava, a dona do restaurante falava assim, ó, liga, leva pra essa mulher logo, pelo amor de Deus, que ela já ligou aqui 5 vezes. Fico me perguntando, mas o que que a pessoa tá na cabeça, velho? Que ela ligou 5 vezes e num intervalo de, tipo assim, 10 minutos, mano. Tipo, cara, o que ela acha que vai acontecer, velho? Aí eu falo, não, vou levar pra ela dependendo do itinerário. Porque você tem que fazer a rota, né? Faz uma rota. Daqui até a casa dela tem 5 pedidos na frente, 5 endereços. Se eu for lá na casa dela e depois voltar pra fazer esses 5, vai me atrasar ainda mais. Então ela que espere, tá ligado? Não tem culpa que a casa dela é longe pra caralho. Ela tem que fazer um cálculo mental. Não é don't starve, tá ligado? Se você tá com fome, você não vai... Não vão tirar pontos de vida de você em 5 minutos de jogo e você vai morrer de fome. A vida é um pouco... Você aguenta um pouquinho, você aguenta esperar um pouquinho ali, sabe? Não precisa ficar louco ligando no restaurante. Gente, acontece tantas coisas na rua, velho. As pessoas, elas não têm ideia. Sabe aquele tipo de coisa que a gente não consegue imaginar? Por exemplo, a gente não consegue imaginar, nós pessoas comuns aqui, a gente não consegue imaginar como que é o dia de um médico no Hospital das Clínicas, por exemplo. Sim. Que chega nego sem braço, daqui a pouco chega um cara com um facão enfiado na cabeça, daqui a pouco chega uma mulher tendo filho, que o filho já tá metade pra fora. O dia inteiro, imagina, o dia inteiro, ainda no final o cara faz um plantão de 12 horas, e o cara fica tipo 46 horas no bagulho. A gente não consegue imaginar, né? A gente consegue meramente pensar nisso. E as pessoas comuns, os clientes, eles não conseguem imaginar como que é o dia a dia na rua, velho. Tem que ter um Grey's Anatomy de motoboy. Tem que ter, velho. Pra fazer isso funcionar. Acontece nada, bagulho, mano. De toda coisa que vocês imaginar. E às vezes você se pega em uma situação que você fala, caralho, mano, eu não era pra eu estar aqui. Isso aqui tá atrasando meu dia. Como esse caso da mulher... que a gente citou no programa passado, que o cara começou a bater na mulher no meio da rua. Ali é uma questão ética, tá ligado? Não tinha como, velho. Se a gente deixasse o cara espancar a mulher ali, vai saber até onde ele ia. Tem que parar, e aí a gente para, segura o cara, dá uma gravata, espera a polícia chegar, não sei o que, e isso aí nós tá em horário de trabalho, velho. Então a gente parou ali pra, entre aspas, ajudar a salvar uma pessoa, e a pessoa tá ligando no restaurante cheia de razão, chamando o motoboy de isso, de aquilo, não sei o que... Porque ela não tem a menor ideia do que acontece na rua, velho. O trânsito em si, cara, ele é caótico. O Wilt trabalha com trânsito, ele sabe como é que é. As pessoas são loucas, velho. A quantidade de filha da puta que eu vejo falando no celular, dirigindo carro por dia, é absurda. São mais de 10. Pessoa não respeita faixa, não respeita farol, não respeita porra nenhuma, não dá preferência pra ninguém. Tá chovendo, o motoboy tá ali... esperando pra entrar no cruzamento, passa 7, 8 carros, eles nem olham, velho. Foda-se, pau no seu cu, cada um com seus problemas. Só que o cara que tá esperando a marmita em casa, ele não pensa nisso. Pois é. Tipo, pediu na chuva, já era pra ele automaticamente falar, vai demorar. Tá ligado? O cara que tá pedindo na chuva, já era pra ele falar, vai demorar essa porra. Fudeu, porque tá chovendo. E o cara vai vir na chuva, vai se fuder. As pessoas não têm noção, velho, do que é você fazer uma curva... com o asfalto molhado quando você tá numa moto. Elas acham que é carro. Porque o carro você não derrapa nem fudendo. É um peso do caramba. Tem 4 rodas, aquela porra. Mesmo assim, não tem gente que derrapa e capota o bagulho. É, mesmo. Não. E ainda dá errado. Tem hora que ainda dá errado. Imagina uma moto, velho. Que as pessoas não sabem, mas a moto não é que nem um carro. Que você gira o guidão, ele vira a roda e ela gira. Não, você tem que jogar o corpo pro lado. Não é à toa que os caras que fazem aquelas corridas de moto, né? MotoGP e o caralho, quando eles vão virar, eles não ficam virando guidão, eles jogam a moto pro chão e raspam o joelho, assim. Porque quanto mais você deitar a moto, mais você vira. E o pau quebrando e a chuva comendo, só que o asfalto fica um sabão, velho. Se você querer andar no asfalto molhado do mesmo jeito que você anda no asfalto seco, você cai. E aí, se você cair e se machucar, vai demorar ainda mais pra aquele arrombado receber a marmita dele. É. Pediu na chuva, já entenda, velho. Vai demorar pra caralho. Não fica ligando. Não fica ligando. Liga uma vez só, pergunta o que aconteceu. Se quiser esperar, beleza. Se quiser cancelar, acabou. Já era. Tá ligado? Não tem segredo. Isso, inclusive, dá margem pra gente ir pro tópico 9, né? Não. Você não é sócio do restaurante. Se o serviço não te agrada, bonito, não peça mais. Pronto. Não fique pedindo e pedindo, vez atrás de vez, e reclamando sempre das mesmas coisas. Aí, voz de parênteses, principalmente para o entregador. Você é louco? Fugiu do hospício? Ou sua vida é tão desinteressante? Cara, tá muito puto, velho. Vida é tão desinteressante que o único momento de vigor que existe nela é reclamar de alguma coisa. Diabo do meu ódio. Caralho, isso é foda. Isso aqui acho que é um dos poucos mandamentos aqui do protocolo Motoboy que serve pra vários, né? Vários trabalhos, não só pro entregador. Cara, se um serviço não te agrada, simplesmente pare e não peça mais lá, velho. Acabou. Principalmente nesse tipo de serviço que tem vários pela cidade. É tipo um cabeleireiro. Você vai no cabeleireiro, ele fez uma merda no seu cabelo. Você vai voltar lá pra quê, velho? As pessoas, tá ligado? Não precisa, mano. Ah, não, vou voltar lá pra dar mais uma chance. Tá ligado? Que chance, caralho? Vai pra outra e acabou. Você vai cagar no seu cabelo de novo, você vai ficar puto de novo, vai reclamar com ele. E o máximo que você vai ganhar é: por que que você voltou? Tá ligado? Não, mas cabeleireiro é tipo motoboy, tá ligado? Você não pode reclamar com... Você tem que tomar um pouco de cuidado quando você vai reclamar com um cabeleireiro. Principalmente se você é mulher e passa produtos químicos no seu cabelo. Ele pode te assassinar asfixiado. Passar ácido no seu cabelo e... Ou ele pode deixar metade do cabelo liso e metade crespo. Eu quero ver o que você vai fazer. Vai virar uma Adamastor Pitaco. Você tem que tratar... Exatamente. Se você é mulher, você tem que tratar o motoboy do mesmo jeito que você trata a sua cabeleireira. Porque você não arranja briga com a sua cabeleireira jamais. Você nunca briga com a cabeleireira. Você vai brigar com o motoboy que tá com a sua comida? Você não vai fazer isso. É foda, cara. Ó, tem um cliente, história real. Tem um cliente, um filho da puta, que ele sempre pede comida lá. Sempre. O que que ele faz? A comida, deixa eu explicar um negócio pra todo mundo aqui. Acho que nem a Kel e o Wilde entendem isso. Talvez a Kel, que eu devo ter falado com ela. A Marmitex, ela funciona de uma maneira muito específica. A Marmitex não foi criada hoje. E não foi criada daquela maneira de sacanagem. Marmitex, ela funciona de uma maneira específica. O feijão vai embaixo. Porque o feijão tem muito líquido. O arroz vai em cima para vedar esse líquido. Porque a Marmitex não é um ziplock de 20 reais que não deixa sair nada, tá ligado? É um bagulhozinho de ferro, mano. Que se você virar pro lado e tiver muito molho, muito líquido lá dentro, vai cair esse molho, vai dar uma merda do caralho. Por isso que o feijão é embaixo, o arroz é em cima e depois vem a mistura. Porque essas paradas que tá em cima são mais secas e elas vão segurar esse caldo que tá embaixo. Quando você pede macarrão, por exemplo, as pessoas geralmente colocam o macarrão por baixo do arroz. Por quê? Porque o arroz vai segurar esse molho lá. É um bagulho de física básica, que uma criança de 6 anos tá aprendendo já na escolinha, tá ligado? O que que as pessoas fazem, esse cara específico? Pede uma marmita com o feijão separado, uma marmita com arroz separado e outra marmita com molho de frango separado. O que que você acha que vai acontecer? Vai vazar tudo. Por quê? Porque não é uma ziplock, velho, não é uma tupperware, é um negócio de ferro que tá ali fechado manualmente, que a pessoa vai abrir. Ou de isopor, que também aquela tampinha do isopor, ela não fica lá, tá não. ligado? Locada Sim. lá, igual um avaco. O bagulho tá ali pra segurar o calor e já era, tá ligado? Aí vaza. O que que o cara faz? Reclama. O que que eu faço? Liga no restaurante, fala com o dono, não sei o que, pá. No outro dia, o cara pede do mesmo jeito, reclama do mesmo jeito. Aí eu, utilizando um pouco de esforço mental, explico pra ele isso que eu acabei de explicar aqui. O que que ele faz no outro dia? Pede separado de novo, vaza de novo e ele reclama de novo. Eu chego em casa, velho, tomo um copo d'água, eu sento na cadeira e falo, mano, não é possível, cara. Não é possível, cara. Não tem como, não tem como. Eu imagino assassino, bebendo. Mano, eu abro os braços assim, e falo, parei, velho, parei. De novo? De novo. Ai. Eu falo, meu irmão, não é possível. Eu falo, ó, se eu fosse dono de restaurante... E o cara me reclamasse 5 vezes, eu falava pro cara assim, meu irmão, pede em outro lugar, velho. Na moral. Se eu fosse o dono, tá ligado? É. Eu falei, pede em outro lugar, porque, mano. Cliente assim eu não quero. Cliente assim eu não quero. Não quero. É melhor, velho. É melhor. Como diz aqui no número 9, você não é sócio do restaurante. Você não precisa, você não deve nada pra aquele cara pra ficar pedindo lá e reclamando o tempo todo. Vai pra outro e acabou, velho. Ponto. Cabeleireiro, que a gente tava dando um exemplo, você chegou numa cidade nova. Se o cabeleireiro ficou pra trás. Sua outra vida ficou pra trás. Tá na cidade nova, você vai num cabeleireiro ali, ficou uma bosta, vai em outro. Acabou. Né? Não vai ficar indo lá direto, não. Vai acertar, um dia ele vai acertar. É que hoje ele não tava inspirado. Amanhã ele vai vir um drag, RuPaul lá e vai chegar aqui inspirado e vai fazer um cabelo foda pra caralho. Não vai, velho. Vai em outro lugar, gente. Para de reclamar, encher o saco das pessoas. Negatividade infinita nessa porra. Sim, isso vale pra qualquer coisa na sua vida. Se você não é bem atendido em algum lugar, não volte lá. Não dê mais o seu suado dinheirinho para aquele estabelecimento. Sim. Tipo, eu sou a favor de uma coisa. Eu sou a favor da reclamação justa. Se o cara fez um serviço pra você que saiu uma merda, você liga lá e reclama de forma justa, deixa explícito que ele fez cagada e fala, você acabou de perder um cliente. Porque dessa maneira, às vezes você dá um choque na pessoa e a pessoa muda e melhora o serviço dela. Tá ligado? Isso só a favor. Eu fiz até isso várias vezes na minha vida. Uma vez, inclusive, na presença da Kel. A Kel quase chorou. Eu chorei, na verdade. Eu fiquei com dó. A Kel foi em choque, mano. Que eu liguei no bagulho, descabelei, deixei claro que o serviço tava uma merda, que tava uma bosta. E falei, presta atenção. A partir de hoje, você perdeu um cliente. Fazia 8 anos que eu pegava com você. A partir de hoje você perdeu um cliente. Eu espero que você nunca mais faça isso com ninguém. Adeus. Fiz isso foi na frente da Kel. Bacon na pizza. E a gente pediu bacon sem bacon. Véio. Uma pessoa. Você tem um negócio que trabalha com comida. Você tem uma cliente vegetariana. Você tem que saber, você tem que estudar, porque você mexe com comida. Você tem que saber que a pessoa que não come carne a vida inteira, ela não pode comer carne de uma hora pra outra, mano. É perigoso a pessoa morrer. E aí, uma coisa que você precisa ter na sua noção, vou contar aqui uma coisa que ó, talvez seja uma novidade pra muitas pessoas, mas bacon é carne, viu? Aí, vegetariano não come peixe bacon. Peixe também, né? E nem peixe. Não como e carne. E presunto também não. Meu frango? É, que às vezes eu chego num lugar e falo assim, gente, falo, com licença, você teria um salgado de queijo? A pessoa fala, tenho este aqui de presunto e queijo. Aí eu penso, presunto é queijo? Presunto é queijo. Qual é a vaga? Qual é a vaga que você ordena pra sair presunto? A pessoa fala, tá lá no laticínio, deve ser coisa de leite, né? É, sim. Bacon, as pessoas falam que é essencial para a vida. Claramente é um vegetal. Então, vegetariano deve comer bacon. Mas aí esse dia, tipo, a gente pediu 100 e essa pizzaria, vira e mexe, vinha um pedaço perdido ali de um lado do outro. Um frango no meio do catupiry. Um azeitona assim, você olhar do lado, opa, um pedacinho de bacon. Você falou, merda. Mas seguimos em frente. Aí esse dia veio full bacon, nossa, assim. Veio cara, muito, tipo, cara. Assim, veio mais do que veria se eu tivesse pedido uma pizza de brócolis com bacon, mano. Os caras mandaram bacon extra, né? Mano! Você é vegetariano, então toma bacon extra. Parece que... Caralho, o cara... Deixa de ser vegetariano. Mas o cara foi também bêbado, não sei, velho. Aí o Febrini mandou um áudio no WhatsApp pra mina que eu fiquei assim, meu Deus, eu nunca vi o Febrini desse jeito, socorro. Aí o dono da pizzaria ligou de volta pro Febrini. Pistola, aí o Febrini ficou mais pistola. Aí eu falei, meu Deus. O cara jogou uma caixa de ataque, eu tinha uma armadilha, eu nem sabia, velho. Meu Deus. Não, mas eu já tinha feito... A gente tá pelo telefone, não tá presencial, senão ia dar uma treta, a gente ia morrer. Eu já fiz isso outra vez também. Uma vez eu fiz isso com você, nós tava num restaurante aqui de girafas, lembra? O dos girafas? Nós tava aqui na praça de alimentação de um girafas. Veio um cara oferecer pra gente, Aí eu perguntei, tinha um prato lá específico lá, que era, acho que era tipo assim, arroz, feijão e carne, uma coisa assim. E tinha mandioca também. Aí eu perguntei pro cara se dava pra tirar a carne e pôr mandioca. Ah, foi, não foi no Girafas não, foi no Shopping da Lapa, mas foi um cara da batata. Foi, né? Eu falei, dá pra fazer tal parada, não sei o que, não sei o que. O cara fez assim, Wilde. Mano do céu, por que as pessoas, elas são complicadas, cara? Ô, irmão, dá pra fazer isso aqui? Não dá. Tá bom, obrigado. Pronto. O cara ficou de... Eu dei um tapa na mesa, dá ou não dá? O cara regalou os olhão assim, dá pra fazer. Falei, caralho, mano. Olha, é o seguinte, a questão de restaurante, isso eu falo porque meus pais tiveram restaurante, não tem mais. É, eu já... Enfim, eu tive por dentro, né, da coisa. Porque é o seguinte, isso é meio que em todos. Independente de ser fast food, se for gourmet, pizzaria, churrascaria... Existe um sistema criado lá dentro para as coisas funcionarem direito. Tem coisa pré-pronta, tem coisa que é meio linhazinha de produção, tá ligado? Aí, quando vocês estavam falando dessa história aí da pizza, de tipo, mano, a pizza vem com, sei lá, um bacon perdido, uma azeitona, um não sei o quê. Isso é bizarro porque como é o nome? É, a pizza é montada na hora, não tá pronta. É, porque o pedido ele é feito, ó, a pizza é assim, assim, assado. Ou seja, tudo que vai naquela pizza, ele é preparado, é tipo, vai um mise en place, pra depois montar e dar, tá ligado? Ou seja, tá faltando, tem uma questão de desorganização aí nessa cozinha. Sim. Mas beleza, agora, quando você pede assim, olha, dá pra trocar isso por isso, tipo, isso quebra essa cadeia, tá ligado? É beleza. E aí, é mais de bom tom você pegar e falar, mano, não dá pra fazer, uhum, e tal. Principalmente quando é esse restaurante, isso foi o quê? Foi num shopping, né? Essa questão. Sim. Principalmente quando era em shopping, que como é muito, tudo muito rápido e tal, essa linha de produção é muito maior. Eu concordo. É muito mais chato. Não, eu tô falando só uma coisa que acontece. Às vezes quando é em restaurante é mais fácil, porque tem uma cozinha lá e tal, e vai fazer, não sei o que, às vezes é até, mas ó, troca por isso, faz assim. Pizzaria tem muito essa questão de bota meio a meio. Cara, pizza meio a meio é complicado, tá ligado? Pra fazer. Eu concordo com tudo isso que você tá falando. E eu sei muito bem disso. Só que o que me fode é a resposta do cara, velho. Porque você tem esse padrão todo que você falou, que não sei o que, não sei o que, que mudar tal parada não dá. Meu irmão, você pode mudar essa parada? Não dá. Acabou? É. Mas o cara não, ele deu uma bufada na minha cara, meu irmão. Porque a Kelly levantou um escudo, que ela falou, agora fudeu, meu irmão. não sei o que. Mano do céu, velho. Virou o olho assim pra cima, tá ligado? Sabe aquele episódio do Supernatural? Que o Jim tá falando com a Morte e ele faz alguma coisa que ele vira o olho assim pra cima e a Morte chega perto dele e fala, você nunca vira o olho assim pra Morte, cara. E o Dinho fica em choque, tá ligado? Foi o que aconteceu, mano. Eu falei pro cara, dá ou não dá? A minha voz ecoou lá pro terceiro andar do shopping. O cara falou, dá. Eu fiquei pensando depois, mas por que que não fala desde o começo que dá, velho? Tipo, se fosse um dia que tivesse cheio, milhares de pedidos pra fazer, tipo, McDonald's, tá ligado? McDonald's, que você chega em qualquer horário do McDonald's, eu não sei o que acontece. Você tem filas de 50 pessoas pra fazer o pedido e mais 50 pra retirar. Eu entendo. Mas, tipo, era, sei lá, domingo à tarde, o restaurante morto, tinha 3 pessoas pra fazer os negócios, o cara com a má vontade do cara fala, mano, meu senhor. É foda. Você não tá afim de trabalhar, você não vai. E outra, seja direto, velho. Porque eu não teria fundamento na minha crítica, Wilde, se eu perguntasse pro cara assim, dá pra fazer tua parada? O cara falasse, não dá. Eu falasse, tem certeza? Aí o cara, não dá. Mas não dá pra você, tá ligado? Não dá pra você trocar aqui. Eu sei. Aí eu seria um arrombado. Aí é o cliente arrombado. De novo, lá vem esse cara. Eu jamais falei isso. Dá pra fazer? Dá. Então vem pra mim. Dá pra fazer? Não dá. Acabou. Beleza, tamo aí no ali do lado. Até porque é aquele negócio. A gente tá falando aqui do motoboy, mas tipo, existe também os 10 mandamentos do. Como é o nome? Do atendente do restaurante, tá ligado? Todo mundo tem essa questão de tipo, mano, não chega pra mim e fica insistindo, querendo uma coisa que não dá. Se não dá, não dá. É, tá ligado? Lacônico, velho. Essa é a palavra. Mas é a questão. Ó, dá pra fazer? Não dá. Beleza. Aí quando o cliente é arrumado pra ficar falando. Mas e se for? Tem ser. Pô, ajuda lá, cara. Não sei o quê. Não, aí. Aí é outra coisa. Mas não dá pra você fazer um macarrãozinho lá pra mim e falar, meu amor, você quer que eu vá no mercado, compre um espaguete pra fazer pra você? Não, nada, né, velho? Você tá no Habib's comprar esfirra. Aí o cara fala, não dá pra você fazer um macarrãozinho. Não, meu filho, só põe lá. Pô, você já fez isso? Você tá na França, né, velho? Você chega de qualquer coisa, vídeo. O cara dá um jeito e faz, tá ligado? Tem um vídeo do Porta dos Fundos que é isso, tá ligado? Aí, não, eu quero o tem, aí não tem o hambúrguer de peixe? Aí, tem. Aí faz o seguinte, não frita o peixe, aí... Tira a crosta, a crostinha crocante, tira. Não frita o peixe, troca o peixe pro salmão. Aí, em vez de ter pão, sem pão, tem arroz. Pega, aí vai, pega a alga, seca, aí pronto, uma alga seca. Aí, batata frita não, troca por arroz. Aí ele vai, aí tipo, era um hambúrguer de peixe empanado e ele transforma num sushi. Tá? Foda, velho. Aí o ketchup não, põe um ketchup mais escuro, bem salgado, sabe? Bota ele num potinho preso. Eu passei por uma também uma vez que eu fui bem lacônico. Eu fui contrário desse atendente que me atendeu lá, que eu dei um exemplo aqui. Fui entregar numa empresa que tem aqui na Alphaville, que é longe pra caralho pra gente, aqui mó fora de mão, sempre que vai lá, atrasa todo mundo. Fui entregar, e a menina perguntou pra mim lá, você consegue me trazer uma outra marmita, mas tipo assim, em 5 minutinhos? Eu falei, não, é impossível. Não, mas não dá, não sei o que, eu falei, não dá, moça. 5 minutos, eu nem chego no restaurante em 5 minutos. Ela, quanto que você consegue? 15 minutos? Eu falei assim, se tiver só a senhora, eu consigo em 15 minutos. Mas eu posso te garantir que lá no restaurante, em cima da bancada, tem pelo menos 10 marmitas me esperando. Então eu vou chegar, vou fazer essas 10 e depois eu vou pegar da senhora. Então vai demorar o tempo da senhora mais o tempo dessas 10. Ela, nossa, não dá pra me passar na frente? Eu falei, não, não dá. Aí ela ligou no restaurante. Você pode trazer pra mim em 5 minutos? Não sei o quê. Fez a pergunta que eu tinha acabado de falar que não dava. Fez lá pro dono do restaurante, velho. É claro. Ah, isso aí é um negócio de cliente que me dá uma raiva foda, né, tão cara? Grande. Aí o dono do restaurante falou assim, não dá. E é de novo, é você querer se achar importante, tá ligado? É o princeso. Tem uma galera que se acha, não, porque eu sou da empresa tal, não sei o quê. E tipo, ou o cara olha assim, tu é o dono da empresa, sei lá. O cara tá entregando na Microsoft, tá ligado? Não, mas é que é Microsoft. Aí o cara olha assim, mano, tu é o Bill Gates? Porque é o seguinte, se eu fosse entregador e eu fosse entregar a comida do Bill Gates, aí sim. Mas nem é do Bill Gates, caralho. É humanamente impossível. Fala pra ele enfiar um foguete no meu cu pra eu conseguir andar até lá em 5 minutos. Não dá, velho. O que eu tô falando é o seguinte, é porque, às vezes, dependendo de um fator foda lá, tá ligado? Uma fada. Só tem um fator. Aí você pensa, agora, é porque a galera vem achando que por você tá numa empresa foda ou não sei o quê, você tem mais direito sobre a parada, tá ligado? Ó. Não é o lance dos 5 minutos, é o lance dela achar que tem o direito de passar na frente dos outros pra chegar a 15. Porque isso, essa questão do tipo, não tem como ver 5 minutinhos, isso aí não é porque, sei lá, porque ela tá com fome, ou porque algum arrombado, eita, esqueci de pedir o meu, pede aí. Não, é porque já é uma questão que já tá enraizado lá, de que tipo, não, somos importantes. Então conseguimos passar na frente e tal. É a galera que eu falo do RH. Geralmente é o arrombado do RH. Que é a pessoinha bonitinha, que tá cheirosinha de natura, não sei o quê, e ela acha que ela é especial. Tem um estereótipo na mente. A pessoa vai sacar o creme de castanhas ali, aquele creme metálico. Não, mas é um estereótipo real, velho. Pra hidratar a mão. Quando o Evelyn chega aí, puta, cheiro de natura. Fudeu. Mano, ó, vou te dar um exemplo prático, velho. Desceu de salto assim, tava indo lá longe, andando poc, Febrini, já sei. Ó, vou te dar um exemplo clássico, hein. Saindo um pouco aqui da parte do motoboy, falando um pouquinho só da parte do restaurante. Chega 10 pedreiros pra almoçar. Os caras entram, os 10, sentam na mesa, comem, pagam, saem e vão embora. Chega 10 filha da puta que trabalha no RH. Eles entram, comem, pagam e ficam parados na porta do restaurante. Os 10, na porta, velho. Eu acho que eles leram muito Cornwell, não é possível. Eles fazem uma parede. Ninguém que tá dentro sai e os clientes que chegam não conseguem entrar. E os caras se acham tão foda fumando aqueles cigarrinhos pretos com gosto de naftalina, aquelas porra lá, que os clientes não tem boca pra falar. Ô, velho, sai daí, seu merda, você já pagou. É. Aí chega eu, mano, numa correria do caralho, com a bolsa, querendo pegar mais marmita, não consigo, porque tem 10 filha da puta parado na frente do restaurante, cara. Não tá de matar uma desgraça dessa? Já viu esses caras de RH andando na rua? Eles andam, maluco, eles fecham a calçada. Eles fecham de um jeito que, tipo assim, meu irmão, se arrisca na rua. Pode ser uma avenida, de carro, um movimento intenso, pau no seu cu. Eles fecham a rua. Se tem 5 caras, eles ficam 5, um do lado do outro, assim. Falta só dar o braço e levantar o escudo, ah, tá, mano, ligado? Isso, mano, velho. Cara, tem que acabar, pessoal de RH. É a galera do escritório. Tem que acabar essa galera. A galera do escritório é foda. A galera do escritório é foda. Porque, cara, é o seguinte, velho. É, eu não ando nesse meio, porque normalmente, como eu sou manutenção. Eu não ando nesse meio. Como... Eu não ando com esse povo. Eu tô falando assim. Eu não ando nesse meio, porque, por exemplo, eu não ando, sei lá, na capital aqui. Vendo essa galera, tá ligado? Porque normalmente, como eu sou da galera da manutenção, da operação, eu entro porta de trás, tá ligado? E essa galera não tá na porta de trás, tá ligado? Aí é isso. Mas, cara, normalmente, velho, esse pessoal acha que, sei lá, porque tá na porque vive na sala do ar-condicionado, ou não sei o que, acha que é de boa e acha que tá no, sei lá, tá passeando no shopping, tá de férias, tá ligado? Tá vendo como não é um estereótipo? E às vezes aqui eu falo que eu tenho um estereótipo, parece que eu tô inventando um negócio. Não é, cara, é uma realidade. Esse tipo de gente existe. E essa galera é o nêmesis do pessoal de produção. É. Porque a gente na produção, a gente que é de produção, a gente tá a milhão, meu irmão. Toda hora, a todo momento. Cara, eu não entro no carro, quando eu tô trabalhando, eu não entro no carro pra ficar, tipo, passeando até eu chegar no trabalho e, tipo, vamos lá, galera, é nóis. Não, eu, tipo, ó, aconteceu não sei o que, beleza, a gente se arruma, pega as ferramentas, entra no carro, vai-se embora, vum, tá ligado? Vê o bagulho, né? Chega lá e, tipo, vamos, aí eu não fico, aí pronto, aí tem um hotel que eu trabalho, que a gente presta, eu trabalho não, né, que eu presto serviço lá, que aí, tipo, a gente tem que ir na portaria lá dentro e pegar crachá. E aí só o pessoal que é da manutenção de lá do hotel que tem que vir, tem umas pessoas que tem que vir pra me liberar. E, mano, eu já sei que, tipo, chego lá no estacionamento, paro, vou, e aí fico lá esperando. E isso, o problema tá lá. O problema tá acontecendo. Aí eu já falo pra um funcionário que trabalha, que fica sempre lá, ó, agiliza as coisas aí, porque tu já sabe que vai demorar aqui. Aí até vim a pessoa do crachá, e ó, não sei o quê, e eu tipo, mano, então meu crachá! Porque eu não quero, eu não vou chegar no como é o nome? A galera parece que eu vou chegar no hotel e vou lá tomar um banho de piscina, tomar um drink, não, pra depois eu, eita, vou lá, me fuder aqui, puxando bomba. Não, cara... Preciso trabalhar. Quando eu vou levar pra esse tipo de gente, eu já vou com o escudo levantado, tá ligado? Modo de defesa total. Que eu não caio em nenhuma armadilha deles, velho. Principalmente as meninas de RH que vem com piscadinha, vem toda não sei o quê. Porque aquele negócio, essas meninas de RH que são mais bonitinhas, mais ajeitadinhas, assim, toda. Que nem aquela menina do Big Brother lá, como é o nome dela? Que namorava com o Arthur, amor. A Carla Dias? Carla Dias. É tudo, parece um monte de clone da Carla Dias. São todas iguais, assim. E ela já vem com piscadinha querendo regalias. Por quê? Por ela ser bonitinha, um monte de cara idiota faz várias vontades dela, tá ligado? E ela foi mimada a vida dela, pela família dela e o caralho. Aí ela acha que vai fazer isso também, só que isso não é certo. Isso é antiético. Se eu der uma prioridade pra essa menina, eu tô sendo antiético com todas as outras pessoas. Mesmo que as outras pessoas sejam filha da puta também. Eu não posso fazer isso, eu tenho que tratar todo mundo igual. Todo mundo da mesma maneira. Aí quando elas vêm, eu já vou com modo de defesa ligado, mano. Quando ela manda um bagulho, eu já fecho. Sabe o que é devido do Tarantino? Não sei se vocês já viram. Que o cara fica tentando trazer um assunto à tona e o Tarantino fala, eu não vou falar sobre isso, eu estou fechando o seu cu aqui agora. Eu me sinto Tarantino, cara, fechando o cu da pessoa assim, tá ligado? Meu Deus! Essa entrevista é icônica, depois eu vou mandar o link pra vocês. O cara tenta ficar trazendo um assunto lá de violência, os filmes do Tarantino são violentos e não sei o que, e ele fala assim, são violentos porque a violência é divertida e o mundo é violento e eu não vou falar sobre isso, estou aqui para fechar o seu cu, eu vim aqui para vender um filme, para fazer propaganda do meu filme, não para falar sobre violência. Cara, essa entrevista é maravilhosa. Eu não lembro desse exemplo de fato, mas eu lembro dessa, eu já vi essa entrevista. Esse cara que está entrevistando é o mesmo cara que entrevista o Homem de Ferro e tenta falar sobre drogas, não, que você usava drogas e não sei o que, e aí o Homem de Ferro sai de cena, lá deixa ele falando sozinho. É um entrevistador, um otário lá. Enfim, se você. Essa conversa toda rolou em cima do. do fato de falar se você quer ou não pedir, se você quer ou não cancelar. Você não é sócio do restaurante, você não é dono do restaurante, você não tem nada a ver com o restaurante. Faça o seu pedido, ponto final e acabou. Número 10. Restaurante não é videogame. Essa daqui, velho. Meu Deus do céu. Essa aqui é uma outra que serve pra tudo também, mas especificamente no restaurante. Se o restaurante fecha às 13 horas, querido ouvinte, preste atenção na matemática. Se o restaurante fecha às 13 horas, às 15 horas, e você liga às 14h59 pedindo uma parmegiana, saiba que você é um filho da puta, das mais putas do puteiro. Pense que se leva pelo menos 10 minutos pra fazer uma parmegiana. Não precisa de muito cérebro para se imaginar fazendo uma. Depois pensa que geralmente o motoboy leva 30 minutos para chegar na sua casa. Ou seja, a entrega leva uma hora. Porque é 30 minutos para ele chegar na sua casa e 30 minutos para ele voltar. Ele não mora aí com você. Somando o período de entrega e o de preparo do alimento, o motoboy sairá 70 minutos depois do horário. Porque você, filho da dona do puteiro, não usa essa cabeça de merda para mais nada além de sustentar boné. Cara, isso aqui é um bagulho muito sério, mano. Se você pede marmita no último segundo e você pede um bagulho mega elaborado, você é um filho da puta, cara. Isso aqui é uma questão de bom senso, tá ligado? Entra naquele bagulho. Não é que o motoboy não vai fazer, ele vai fazer. Você não é o primeiro cliente filho da puta que apareceu na vida dele. Você é só mais um arrombado, tá ligado? Mas sabe que você é um filho da puta. Porque você pode pedir essa porra antes, cara. Se você ligou 3 horas, você tá com fome 3 horas. Então por que você não ligou às 2 horas que 3 horas chegava a comida até você? Concordam comigo? Quando a gente pede comida, a gente não tá com fome? Sim, claro. Você tem um horário também, né? Tipo, mas, puta, se você 3 almoça... 3 horas da tarde? Não tô falando de 3 horas da tarde, mas justamente isso. Por exemplo, se você sabe que você tem um horário específico pra almoçar, por exemplo, eu almoço... Dá umas 2. Ou das 2h30 às 3h30, que seja. Caralho, você não vai não deixar. Existe, mano. Você não. Não, acontece. Se às vezes você almoça mais tarde, mas você vai tirar, você vai pegar o seu horário de almoço, sei lá, você almoça meio-dia. Dá 11h30, você pode parar um pouquinho ali, puxar o seu telefone e falar, ó, você pode preparar a marmita, prepara isso o pedido, sim. Entendeu? Mas isso foge do exemplo. Estamos falando aqui da hora que o restaurante tá fechando. O restaurante fecha 3 horas. Sim. Cara, é impossível a pessoa almoçar 3 horas. E outra, se você almoça 3 horas e o restaurante fecha 3 horas, pau no seu cu. O restaurante fechou. É você que almoça tarde, tá ligado? Não é o restaurante que tá almoçando cedo. Ah não, Febrini, eu almoço 5 horas. Pau no seu cu, velho. O restaurante fecha 3 horas. tá ligado? As pessoas acham, não você, que eu tô falando aqui dos clientes filho da puta, as pessoas acham que o restaurante tem que seguir a rotina delas, mano. Ah não, eu vou almoçar 4 horas, então eu vou pedir faltando um minuto pro restaurante fechar, porque aí até o cara chegar aqui deu 4 horas. Saiba que você é um filho da puta, velho. Simples. O restaurante, ele atende até 3 horas, não atende até as 4. Se você almoça 4 horas, vai pedir na pizzaria que já tá abrindo, vai pedir na casa do caralho, então faz sua comida, porra. Aí o cara foge do motoboy. Pede em outro lugar, né? É, porque eu, cara, eu trabalho em um lugar só. Mas e o cara que trabalha em 3 lugares? 2 lugares? Tem amigo meu que trabalha em 3 lugares diferentes, mano. O cara trabalha em restaurante, depois o cara vai pra esfirraria e depois o cara trabalha no aplicativo. Aí esse cara, ele sai do restaurante e já entra na esfirraria. Porque ele tem que entrar, as pessoas acham que a comida ela fica pronta na hora, né? Tipo assim, o restaurante ele abre 11 e fecha 3. Então 11 horas o nego começa a fazer comida. Meu amigo, essa comida tá sendo feita desde 7 horas da manhã. Se vocês já foram em churrascaria e comer um cupim, vocês não têm ideia de como é complicado fazer um cupim, velho. Cupim você tem que deixar de molho na cachaça, depois você tem que envolver ele e deixar ele cozinhando, depois você tem que levar pra churrasqueira. Cupim não é uma carne que você pega assim, enfia na churrasqueira e fica uma delícia daquele jeito, bem macia. É um processo do caralho, que começa às 7 horas da manhã. Então o cara que trabalha em esfirraria, fazendo esfirra, ele sai do restaurante, ele já vai direto pra esfirraria, mano. Porque o bagulho abre 6 horas pra entregar, mas a partir das 4 o nego já tá fazendo. Aí você tá fudendo a vida desse cara de um nível que você não consegue imaginar, mano. Porque os caras perderam o emprego. Porque um filho da puta resolveu dar uma de malandrão assim no restaurante. É isso aí, o clima pesou. A indignação. O clima pesou, vamos pro 11. Mas não é uma sacanagem? Só pra fechar, não é uma safadeza, velho. Ou 70 minutos, velho. Estamos falando de 1h10. Não, cara, é tipo assim, passou 10 minutos. Quantas vezes, perdi a conta, passar 5, 10, 15, até 20 minutos. Porra, você fazer o cara ficar 1h10 a mais, velho. É muita sacanagem. Porque é a questão do bom senso, tá ligado? Que é o seguinte, pra o comerciante, né, o dono do restaurante, ele vai, beleza, é entrega, tá ligado? É entrega, vai. Uhum. Eu digo isso, comerciante tem o coração batendo no bolso. Eu digo isso porque meus pais foram comerciantes a vida inteira e essa é a questão. A gente tava lá e tava pra fechar, tipo, tava como é o nome? A grade de rolo, meio aberta. Daqui a pouco só vê o tá aberto ainda, com agachado assim, olhando por dentro. Não. O tá povo jogando ainda. A água já. Tá pra, água, tá pra nascer o dono de restaurante que vai falar, não, já fechou. Tá pra nascer, velho. Aí o cara fala, não, até porque, nem só pelo, tipo, pela sede de dinheiro, mas é até aquele, um pouco daquela parada do famoso cliente tem sempre razão, ou você tem que como é o nome? Que tratar o cliente como um deus, tá ligado? Tem todos esses fatores também. Não, venha, não, que é isso, a gente atende aqui, tá meio... As cadeiras estão em cima, o piso tá cheio d'água porque estão lavando tudo. E tá tudo desligado, mas a gente atende, tá ligado? E aí tem todo aquele negócio tipo, foi mal, desculpa, me dá um salgado, tá ligado? Aí quando é foda, velho. O salgado ainda tá leve, né? Porque geralmente esse filho da puta aí pede me ver duas pizzas de camarão. O cara vai se fuder pra fazer o bagulho, tá ligado? As pessoas são sem noção, velho. É inacreditável. O cara liga no final, tipo, o cara liga... Começou o dia, 11 horas, o cara liga 3 horas. Me vê uma macarronada com almôndega. Ó, macarronada com almôndega já acabou. O cara reclama. Nossa, não tem macarronada? Dia de macarronada não tem? Caralho, você tá ligando 3 horas, filho da puta. Já foi o dia inteiro já, mano. O cara ele tá achando o quê? Que E principalmente isso, no dia da macarronada, onde todo mundo vai querer macarronada. Lógico, velho. Parece que, mano, as pessoas não pensam, velho. É simples assim. Rodavente número 11. Não seja miserável. Se o seu pedido somou R$19 e você vai pagar com uma nota de 20, dê R$1 de caixinha. Faça uma boa ação, pois o motoboy recebe o salário dele para fazer entregas, não para aturar os 10 itens anteriores aqui citados. Encare esse um real como uma indenização pelo estresse mental que você, cuzão do caralho, gera nas vidas dos entregadores. Ai, segurei pra não rir demais aqui. Isso aqui, cara, é um bagulho que o Wilde comentou lá no começo. Não lembro se foi nessa parte ou na parte anterior. Sobre o negócio lá de entregar rápido se a pessoa for o Bill Gates, etc. Tirando a parte física, por exemplo, se eu levo 10 minutos pra chegar daqui ali, não tem como eu chegar em 5, velho. Não tem, é fisicamente impossível. A gente, teletransporte, a gente falou no programa passado, ainda não foi inventado, tá ligado? Mas, se eu levo 10 minutos pra sair daqui aí na sua casa, e eu tenho outras 3 marmitas na sua frente, existe uma maneira de eu levar a sua primeiro. É uma única maneira, e essa maneira é a caixinha. A caixinha é um sinal de bom grado de que aquele cliente ali é diferenciado. Portanto, da mesma maneira que aquele cara tá me ajudando, eu também vou ajudar ele. É o famoso, pra rir, tem que fazer rir. Exatamente. Pra rir, tem que fazer rir. Estamos falando de um real, hein? Um real. Por quê? Porque, por exemplo, se 5 pessoas der um real, mano, na noite, é 5 contos, já ajudou o cara a pôr 1 litro de gasolina. Não é que tipo assim, nossa, tô dando caixinha, vou mudar a vida do cara. Não, o cara não vai morar na Alphaville com a sua caixinha. Tá ligado? Ele vai pôr 1 litro de gasolina a mais que esses 5 contos, ele vai comprar um leite pro filho dele. Tá ligado? É a única maneira, velho, de te ajudar. Por quê? De novo, aquilo que eu falei lá no... Não sei se foi no programa anterior, nesse aqui. Quem manda nas entregas é o motoboy. Saiu do restaurante, mesmo que lá o dono do restaurante fala, ó, essa aqui você vai levar primeiro, essa aqui depois. O motoboy dá um joia e fala, deixa comigo. Deixa comigo, que eu vou entregar essa daí primeiro. Uhum. Tá na rua, quem manda é o motoboy, velho. Se você for um cliente, gente boa, que dá caixinha, pode ter certeza que o motoboy vai levar primeiro pra você. Se você... Existe aquele negócio de cumplicidade... Uma cumplicidade, assim, que não precisa nem de palavra. Sabe algumas coisas na vida da gente que não precisa de palavra? Por exemplo, levei pro Wilde. O Wilde me deu uma caixinha. Eu falei, opa, tem um sinal aqui. Se no outro dia, quando o Wilde pede, eu levo pra ele antes dos outros e ele me dá um real de novo, formou-se uma cumplicidade. O Wilde entendeu que se ele me der caixinha, vai vir rápido. E eu entendi que se eu entregar rápido, ele vai me dar caixinha. É. E ninguém precisou falar, cara, nada, tá ligado? É. E outra, é o seguinte... fora essa questão do dinheiro, mas é a parada do porra, pelo menos, você, sei lá, velho, dá um bom dia, um boa noite, um gozinho. E aí, mano, beleza, não sei o que, pô, é nóis, vai lá, velho, vai-se embora. Você, pelo menos, você tratar o cara como alguém. E também, por exemplo, tem umas coisas às vezes no iFood, que é uma parada do seguinte, é tipo, olha, que o cara fala, ó, avalia lá no aplicativo. Dá um gostei na entrega, não sei o que isso ajuda. Sim, tipo, eu não sei. Dá um comentário, né? Eu não sei o quanto, porque aí às vezes aparece lá, quando, pra finalizar o pedido, aparece lá. Você gostou da entrega de fulano de tal? Tá ligado? Você, massa. E tipo, eu não sei o quanto isso vai impactar no trabalho. É, mas não também custa nada. Uhum. Tá ligado? Não custa nada também, caras... você mandar um legal, uma coisa, pô, valeu, tá ligado? Pelo menos isso, tá ligado? Não tô nem falando às vezes de dinheiro, porque você também não sabe como é que tá o outro. Tudo bem que te pedir comida é meio luxo. Mas enfim, fora essa questão, tá ligado? Sim. E é foda, tipo assim, é o que a gente falou no outro programa da questão da chuva, né? Uhum. Não é pra você fazer uma piada, mas já que você já pediu na chuva, separa ali a caixinha, tá ligado? Não. Exatamente. Custa nada. Não vou dizer que não custa nada, custa a caixinha. Mas, porra, né? Tipo, você pediu um pedido de 100 conto. Se é no iFood, você pode passar a caixinha no cartão de crédito, velho. Uhum. Tipo, não vai te fazer diferença dar 5 conto ali a mais, tá ligado? E outra, cara, é miserável você cobrar esse um real, tá ligado? Quantas vezes eu já fui entregar pra pessoa, a pessoa não pediu troco, não pediu troco. Aí um exemplo, deu 19 reais, a pessoa dá 20, fica esperando e fala, cadê meu um real de troco? Nossa, cara, é miserável, dá vontade de tirar 50 pau do bolso e falar, toma, filho, você não passa fome, tá ligado? Às vezes um centavo, mano. Bagulho deu tipo 14,50, uma marmita pequena. Aí o cara dá 15 conto. Cadê os 50 centavos? Tá de falar, ô meu irmão, pega aqui 5 conto pra você, cara. Você quer o quê? Você quer um tênis? Eu compro pra você, mano. Tá precisando. O motoboy não tava passando fome também, tá ligado? Essa caixinha aqui não vai mudar a vida dele, como eu disse anteriormente. Isso aqui é um regalo, maluco. Isso aqui é um negocinho diferencial que vai acabar sendo benéfico pra você. É, às vezes esse troquinho aí, é o negócio de puta, meu pneu furou. Aí tem uma borracharia ali, aí o cara junta essas moedinhas aí. Porque se fecha aí, mano. É, cada um desse um real, cara, é um dinheirinho a mais. Todo motoboy, gente, gasta 10 pau por dia só pra trabalhar, no mínimo. Só de gasolina. A gasolina tá 5 e pouco, mano. Tem lugar que chega a tá quase 6. Então é 10 pau, 2 litrinhos de gasolina só pra rodar, tá ligado? Então, tipo, puta, 5 clientes deram um real, é uma miséria também, né? Quase nada, mas já ajuda o cara a pôr 1 litro de gasolina. Estamos falando disso, tá ligado? De regalos, de pequenas coisas que vão ajudar o motoboy. Você não vai pagar o aluguel dele, que é um real. Ele paga 600 pau de aluguel, mano. Você não vai dar 600 caixinhas de um real por mês, tá ligado? Mas você vai ajudar com um realzinho que vai voltar pra você. É a única maneira do motoboy trazer o seu pedido antes. Ponha isso na cabeça, você que tá ouvindo, velho. Não adianta você vir jogando charminha de Carlinha Dias ou fazendo o diabo que for, pegando no motoboy. Não adianta, meu irmão. Se você não der caixinha... Como diria a Lumena, fenotipicamente fofa, não vai te ajudar em nada. Não vai te ajudar em nada. O motoboy malandro, tem motoboy idiota também, né? Motoboy idiota, que a cliente faz o que quiser com ele só porque é bonitinha e o trouxão acha que vai comer ela porque ele viu um vídeo do X-Video que o cara comia a mina porque ele era gente boa com ela. Não vai, meu irmão. Ela quer que você leva pra ela primeiro e já era. Um bagulho também... Manda aí que eu vou parar, vou falar um... Foi uma parada que aconteceu, mas fala tu aí que depois eu mando. Não, pode falar que o meu ia ir pra um outro caminho. Ah, então peraí. É, porque eu acho, eu tava pensando nessa história, né, e eu acho que se encaixa nesse, dá pra se encaixar nesse, no número 11, que foi o seguinte, esses dias aqui em Pernambuco aconteceu uma parada, foi de uma hamburgueria, aí é o seguinte... O dono da hamburgueria, ele fez uns stories tava filmando a galera os entregadores, tá ligado? Que foi justamente no final de semana, eu comentei isso rapidamente no passado, que foi justamente o final de semana que tava uma chuva da porra aqui em Pernambuco, sabe? No Nordeste, né, em geral. Uhum. E aí tava essa chuva e tal, e aí no stories ele tá lá filmando e tá falando. Aí, olha aqui, ó, padrão de entregador do Jader tá aqui, ó, na chuva, tá vestido, tá com aquele jaquetão preto, capa a calça, a capa de chuva e tal, por cima. Aí, esse, ó, tá vendo esse aqui, ó, fulano? Menino bom, ele fala assim, né, menino bom, mas, ó, não tá de bermuda, de coisa, tem que tá num padrão. Aí ele meio que faz um vídeo, uns stories, meio que zoando o entregador lá, porque ele tá desleixado. Assim, tá ligado? E até um cara que ele não é nem motoboy, ele tá de bike, tá ligado? Uhum. Aí não sei o quê. Só que isso viralizou de uma forma que esse cara da hamburgueria, ele se lascou, ele se fudeu. Porque o mano, ele pegou e falou, gente, eu não trabalho assim porque, sei lá, eu sou desleixado, porque eu tô de zoeira, tá ligado? Eu trabalho assim porque eu não tenho condições. Aí veio os stories dele lá, mostrando a casa dele, a casa bem humilde, com tipo, em vez de ter parede de vidro no cômodo, era na cortina, tá ligado? E ele dizendo, olha, eu tô aqui, velho, trabalhando na chuva, no sol, trabalhando o dia inteiro, de manhã, até de madrugada, e coisa que eu tô querendo dar uma condição digna pra minha mãe, e não sei o que, reformar a casa e tudo, tá ligado? Uhum. E pra vir um cara nos stories e você vê, velho, você vê, enquanto o cara tá filmando lá e falando isso, né, você vê que esse entregador, ele tá meio, tipo, disfarçando assim, se preparando pra sair, mas dá pra ver que ele tá mal, tá ligado? Uhum. O cara tá falando, ele não fala nada, até acho que tem um outro entregador que ainda fala assim, pô, tem que tá no padrão, não sei o quê, que fala alguma coisa desse tipo. E eu sei, velho, que no fim das contas a galera malhou esse dono dessa hamburgueria. E aí depois mostrou o vídeo dele, ele se filmando assim, pô, eu vi e revi o que eu falei e eu não falei nada demais, não sei o quê. A galera ficou muito putaça, velho. E aí eu sei que, tipo, arrumaram, fizeram um monte de doação pro cara que fala assim, pô, se a gente conseguir doar pelo menos o dinheiro do lanche mais simples aí dessa hamburgueria, já ajuda o cara. E aí veio coisa de moto e já deu uma moto pra ele, tá ligado? Pra ele poder coisar, tá ligado? Pra poder entregar melhor, né? Porque ele tava de bike. E foi isso, mano. Por causa de, tipo, o cara tava vestido, tava assim, enfim, ele tava lá. E aí até o iFood falou, que tipo, o iFood dizendo, gente, a gente não cobra nenhuma padrão de nome? Vestimenta. Não tem nenhum padrão de vestimenta. E tal, tá ligado? O cara trabalha como... Até porque o iFood também não tá nem aí, né? Essa não é questão. Mas foi foda, velho. Porque foi uma humilhação, velho. Dava pra ver, era nítido no vídeo, que o cara tava mal com aquilo, tá ligado? E no fim das contas, essa hamburgueria se fudeu. Se fudeu muito, tá ligado? É foda. Esse é o momento de alegria do ser humano. Quando você vê gente, filho da puta, se fudendo. Igual a mina que falou que não era racista porque ela tinha uma cachorrinha pretinha. Aí você faz o quê com uma pessoa dessa? Você manda a pessoa se lascar. Ai, ai. Cara, eu lembrei de uma conversa que eu tive uma vez com um dono de hamburgueria na frente de uma loja de material de construções. Tinha acabado de sair do trampo, tava descendo pra comprar ovo, começou a chover. Aí eu entrei debaixo da loja de material de construção, porque tinha um toldo, e entrou esse cara também. Aí começa a conversar ali, não sei o que, o cara puxou o assunto, vai falando, ele falou que era dono de hamburgueria, conhecia eu, que eu trabalhava no restaurante, fazia muitos anos que ele me via lá, não sei o que, começando a conversar. Aí eu falando com ele e tal, ele explicando como que era o processo dele de comanda, que ele anotava tudo, que era tudo bem controlado, não sei o que, que ele não confiava no motoboy. E eu falei assim, aqui no restaurante eu entrego e vou pôr nas comandas no bolso e depois no final do dia eu tiro tudo, o bolo, entrego na mão dele e ele faz lá a conta e já era, não sei o quê. E às vezes quando tá muita correria eu acabo levando uma comanda ou outra pra casa e no outro dia eu vou, quando eu chego eu entrego a comanda pra ele, primeira coisa que eu faço. Ele, nossa, mas isso jamais deixaria um motoboy meu levar a comanda e não sei o quê. Eu achei estranho, mas falei, tá bom, cada um seus problemas, né? Aí fomos conversando, não sei o que, e ele, não, que eu tive que trancar o óleo da moto, que tem aquela abertura, né? Você abre pra trocar o óleo, assim, tive que trancar ali porque tinha um motoboy jogando areia dentro, que motoboy é foda, que não sei o que e tal, e eu fiquei pensando, tá vendo? O cara é um filho da puta miserável, que tem medo do motoboy ir embora com uma comanda de 15 reais e chegar no outro dia de manhã e entregar pro cara e falar, oh, irmão, esqueci. O cara morre de medo disso, tão miserável que ele é. Aí o motoboy apronta pra cima dele, porque se ele é miserável com isso, imagina com o salário do cara. Deve pois pagar é. Errado, atrasar, deve ser um filho da puta. Aí o motoboy vai e joga areia lá pra fuder ele, porque também ninguém tem sangue de barata. E aí o cara fica depois reclamando, falando que o motoboy é filho da puta. Você viu que uma coisa puxa a outra, velho? Areia? Eu não entendi. Quando você abre o compartimento de óleo da moto, pra tirar a moto... Lá dentro tá cheio de engrenagem. É por isso que o óleo passa ali. O óleo roda ali, certo, entendeu? Entendi, pra entendi, a engrenagem entendi. Ficar mergulhada. Se você jogar areia ali, você fudeu as engrenagens. Você acaba com a moto entendi, inteira. Entendi. Ah, é porque no caso a moto seria do estabelecimento, né? Estabelecimento. É. Ah. Aí ele, não, que o cara jogou areia, isso aqui eu fico pensando. Tá vendo? Uma coisa puxa a outra, velho. Não tem como. Se você tem um motoboy que ele é filha da puta, que ele é arrombado e tem sim esse tipo de gente... Pode ter certeza que o lugar onde ele trabalha também é um lugar de arrombado. Vai, número 12. Número 12. Motoboy tem folga. Se você... Nossa, mano, eu preli isso aqui e é foda. Motoboy tem folga. Se você vê um entregador em uma praça no domingo de sol ou em um bar relaxando com os amigos, não aborde de forma escandalosa com perguntas ou reclamações sobre algum ocorrido. Tenha bom senso nessa sua vida patética e atente-se para o fato de que ele pode plenamente mandar você tomar bem no meio do olho do seu cu ou te dar um murro na boquinha, já que ele não está em serviço. Essa é foda, velho. Eu já passei por essa aqui duas vezes. Na rua? Na rua. Uma vez eu passei dentro do mercado, a pessoa me abordou, uma senhora comprando fruta lá e tal, me abordou, mas que, nossa, aquela marmita que não sei o que lá, ela me pegou meio desprevenido. Sabe quando às vezes você demora um pouco pra entender o que tá acontecendo, mas eu consegui, eu não sou aquele tipo, porque às vezes acontece algumas coisas na vida da gente, que é tão surpreendente que você fica totalmente sem reação. Por exemplo, quando um negro às vezes sofre racismo, né? Às vezes ele sofre um racismo tão aberto, tão escancarado, tão escroto, que ele não consegue se defender porque ele fica sem reação, mano. Ele fica, sim, tipo assim, mano, isso aqui aconteceu mesmo? Isso aqui aconteceu mesmo? Eu tô vivendo no mundo do Bob paralelo, que porra que é? Eu não consigo. É foda. É tipo qualquer preconceito que acontece assim, que pega você de surpresa e fala assim, não é possível que isso tá acontecendo. Não, mas eu não sou assim. This is happening. Eu já fui muito assim, mas de um tempo pra cá, depois que eu fiz ali os 25, 26 anos pra cá, eu fiquei muito atento, velho. Então eu tô o tempo inteiro com o radarzinho. Tinha um professor meu que falava, tem que andar com o desconfiômetro ligado. Tem que estar o tempo inteiro desconfiando que alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai dar errado. E aí a mulher começou, não, que a marmita tava aí, a marmita tá aqui, e eu fiquei assim, eu demorei uns 10 segundos, aí quando eu entendi, eu falei, minha senhora, dá licença. Ela pode falar, eu falei, primeiro lugar, eu não faço comida. Segundo lugar, eu quero que a senhora se lasque. Terceiro lugar, não estou trabalhando. E em quarto lugar, se a senhora não parar de gritar aqui, eu vou começar a gritar com a senhora. E aí a senhora vai ver o bicho pegar fogo. Aí ela ficou boquinha, rica e more, falou, nossa, que ignorante, foi ignorante você, porra. Você não tem consciência, você não tem noção das coisas, não? Abordando uma pessoa aqui, do nada, ela veio gritando. Gritando com uma louca, por causa de uma porra de uma marmita, e eu nem tô no meu trabalho, agora tipo, eu tô fora do horário de trabalho. Eita, vou aproveitar que ele tá ali, que é o sócio. É. Louca, gritando, ele deve ser o sócio acho que a pessoa, agora eu vou pegar esse filho da puta aqui, ele vai ver o que que é, que ele mexeu com, sei lá, dona Carminha de não sei da onde. Meu irmão, eu falei, ah, pai, vem pra cima de mim não. Meteu o louco pra cima de mim, pode ser o prefeito, que se foda. E a segunda vez foi na feira, mano, e foi um homem dessa vez. O cara chegou gritando também, exigindo, meu, não sei o que, o troco lá, não sei de onde, veio errado, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, que troco, do que você tá falando? Não, o troco da marmita, de onde você que? Eu falei, meu amigo, eu não tô no horário de trabalho, vai tomar no meio do seu cu e some da minha frente, senão eu vou te quebrar a cara. Aí, pouquinho de riquinho, é impressionante uma coisa. Eu tava assistindo o podcast do... Cara, aquele cara... Tô assistindo o Rick and Morty. Não, aquele careca lá, como é o nome dele, cara? O maior famoso, Joe Rogan. O Sim. Joe Rogan, ele tava falando assim, é impressionante que as pessoas que não conhecem nada de artes marciais na vida, elas acham que elas são muito brigonas. Elas acham que elas sabem brigar. E aí elas sempre vão pra situações a fim de brigar. E quando você mete o louco pra cima delas, elas fecham o cu na hora, velho. Porque elas lembram que elas são uma bosta. Elas não são nada. Tá ligado? Tipo, se o cara vem pra cima de você, querendo te humilhar ou querendo fazer alguma coisa, e você engrossa pra cima dele, ele se lembra de que ele está indefeso. Ele lembra automaticamente. Esse cara aqui, ele é grande pra caralho, porque eu não sou dos menores. Ele tá forte pra caralho. E olha como ele falou alto e grosso comigo. Eu não sei brigar, eu não sei lutar, eu sou baixinho, eu sou magrelo, eu tô fora de forma, eu tô fudido, vou morrer. Tá ligado? Isso aí vem na cabeça dele um segundo. E aí eu falei isso pra ele, ele ficou boquinha de Rick e Morty, foi andando pra trás, não sei o quê. Eu virei as costas pra ele, encarei a barraca de fruta e continuei mexendo ele nas minhas frutas, velho. E nunca mais esse cara pediu, nunca mais eu o vi também, e que se foda, tá ligado? Na vida tem hora que tem que meter o louco, gente. Não deixem as pessoas humilharem vocês, mano. Não deixem, porque isso aí é uma escada, tá ligado? Você deixou um cara te humilhar aqui, amanhã o outro vai te humilhar ali, aí depois o outro humilha, aí depois vai, e aí lá na frente você tá com depressão, tá todo fudido, não consegue mais lidar com as pessoas, tem trauma de multidão, tem uma pá de porra, tá ligado? É, se você não se impor, velho, nas situações certas, você vai se fuder. Eu não gosto disso, eu falo pra Kel direto. Quando o cliente fala alguma merda e eu retruco, eu não gosto. Eu não gostaria de ter que fazer isso. Mas a vida em sociedade, ela é feita disso. De fazer o que você não quer. De agir de maneiras que você não quer. Eu não gostaria de falar para aquela senhora. Em primeiro lugar, a senhora cala sua boca, eu quero que você se lasque. Eu não gostaria de falar isso para ela. Era uma senhora, tá ligado? Mas do jeito que ela veio gritando comigo, me humilhando, eu também não vou ficar tomando no cu. Eu não sou Jesus Cristo para... Ficar tomando tapa na cara e dar outra face pra pessoa bater não, também, não. Né? Tomar no cu, quem dá outra face vicia o inimigo, já diria aquela frase, né? Fica tomando no cu na vida e dando a outra face, tomando no cu de novo e vê se o cara que tá te lascando vai um dia chegar em você e falar, ô, meu irmão, mudei. A Bíblia é só mais um livro de ficção, gente. Não vai nessa não, de tomar no cu e falar, vai, bate de novo. Vai nessa. O cara te roubou 100 conto, vai lá e amanhã dá 100 conto pra ele de novo. Vê como se ele vai parar de te roubar. Claro, Jesus é como o Lula. E o Lula é ladrão, roubou meu coração. Inclusive, não ia nem falar aqui, ia falar em uma outra ocasião, mas eu vou falar também, vou falar um pouco do Uber. Cara, olha só, marquem minhas palavras, hein? Uma das piores coisas que os motoristas de Uber fazem, já fizeram e vão continuar fazendo durante um bom tempo, é puxar assunto com a pessoa que entra. É uma das piores coisas do mundo, sabe por quê? Eu tava vendo uma visão matéria falando que as discussões entre motorista de Uber e o passageiro, elas estão aumentando assim exponencialmente, tá ligado? Tipo, no começo do Uber nem tinha discussão, aí depois começou um pouquinho, não sei o quê, e agora tá tipo voando o gráfico. Porque, cara, vai ter divergência de opinião, vai ter divergência política, vai ter alguma porra ali. Se o cara for um corintiano louco e você falar que é palmeirense, alguma merda que vai acontecer que vai foder aquela porra toda e vai acabar com a sua entrega. Que querendo ou não, é uma entrega. Tá pegando o bagulho no lugar e levando pra outro, tá ligado? É. Então, só tipo, que o bagulho é uma pessoa. O bagulho é uma pessoa. Às vezes é uma pessoa. Às vezes é só um filho da puta. Então, cara, o certo, na minha opinião, na minha visão, seria... O cara entrou, deu bom dia, deu boa noite, não sei o quê. Segue seu caminho, meu irmão. Se o cara puxar assunto ou perguntar alguma coisa, beleza. Mas o motorista de Uber, ele tem a mania de começar assunto. Ele tem essa mania, cara. Eu não andei muito de Uber na minha vida, devo ter andado, sei lá, umas 5 vezes no máximo. Todas as vezes que eu andei, o filho da puta tá sempre puxando assunto. E todas as vezes eu não queria conversar, velho. Eu queria ficar na minha de boa, olhando pra rua, vendo o tempo passar, vendo as árvores correr e chegar na minha casa, tá ligado? Vou aproveitar pra contar a história. Se o tempo der, acho que dá. Uhum. Se não der, você corta. Pode falar. Eu tava voltando do oftalmo. Peguei o Uber pra ir pro trabalho, já tava com o meu atestado, tudo bem. Do nada, não sei se o cara olhou pra mim e falou, acho que é essa... O Febinho sabe que eu tenho essa questão comigo, que as pessoas acham que eu tenho um cara de psicólogo, ou que eu tenho um cara de free talker, as pessoas vêm desabafar coisas aleatórias comigo, do nada. Só um ponto, também você é desprovida do fator de fechar o cu das pessoas que eu mencionei anteriormente. Eu não tenho essa habilidade. A Kelly não consegue, ela não tem esse traquejo, ela não consegue falar, não. Fica na sua, cala a sua boca, eu tô na minha. Ela não consegue, é um bloqueio jamais. Que ela tem, tá ligado? Eu penso nessa possibilidade e eu choro. Não consigo. Do nada, o cara contando que a sogra dele gostava de sair com vários caras novinhos. E... O pessoal acabou de sair do médico, tá todo só o pó, indo trabalhar ainda. É, eu falei, mano, sorte que eu não tava com a vista dilatada, porque você fica com a vista dilatada, você não enxerga lá. Eu falei, mano, esse cara vai me levar pra um caminho aleatório. E eu no meio da 23 de maio aqui em São Paulo, que é a marginal, não é a marginal, mas é a avenidona lá que você não tem pra onde descer. Eu falei, se eu pular da janela, eu morri. Vai ser não tem o que fazer. O cara contando histórias que a mulher, que a sogra tinha saído pra não sei aonde, e aí falou, não, e a minha mulher fica nessa, né, também, e enquanto isso, minha mulher não quer saber de mim. Eu tenho que ficar sozinho lá, me virando. Você vê como é escroto? Você vê como é escroto, velho? Se sou eu numa situação dessa, eu falo assim, meu irmão, presta atenção. Primeiro lugar, olha o tipo de assunto que você tá abordando comigo, velho. Tô vergonha na sua cara, velho. Você vem falar de sexo grupal aqui, de bagulho completamente fora. Você não tem profissionalismo nenhum. Segundo lugar, não puxe assunto comigo. Eu não quero falar com você. Eu não quero nada de você, a não ser o seu serviço. Aí numa dessa o cara fica puto, põe você pra fora. Aí você dá uma estrelinha no rabo dele, ele fica nervoso. Tá ligado? Mas caralho, as pessoas não têm bom senso. Mas qual que é o melhor modo? Eu tava sozinha no carro, falando assim, se esse cara vira... E vai pra um beco estranho, escuro, eu vou morrer tentando me salvar, porém carro, vou morrer. Mano. Por isso que, não, é que você vai mandar parar o carro e o cara não vai parar. Eu vou fazer assim. Dá uma gravata nele, caralho. Você tem que sobreviver, amor. Se você manda o cara parar o carro, o cara não para, você tá atrás dele, ele tá na sua frente, você segura o pescoço dele, velho. Eu tô aqui neste momento viva. Passei 30 minutos ali pensando, meu Deus, por que eu tô fazendo? Você tá porém, aqui, cheguei sã e salva. Você tá aqui, mas tem muitas mulheres que passam pela mesma situação que você e não conseguem reagir. E o cara leva pro mato, estupra e mata a mina. Gente, a gente tem que sobreviver, é um mundo cão, velho. Exatamente. Se você é mulher. Que, tipo, às vezes, se você reage de uma forma agressiva, aí sim que o cara tem essa atitude. Mas se você tá passiva, você consegue chegar ao seu destino e depois você toma a atitude correta, que é denunciar o cara no aplicativo, que foi o que eu fiz. Sim, então, no caso tem de não acontecer nada. Situações. Sim, no caso de não acontecer nada, graças a Deus não aconteceu nada. Só que tem coisa na vida que vai ir pra um caminho que não tem volta. Então você tem que tomar uma atitude. Sim, mas se tá numa situação que eu vejo que o cara realmente vai pegar um caminho bizarro, aí você faz a loucura toda. Então, aí você tem que meter louco, bate gente. No cara, pega no que lá e tudo mais. Beleza, o conselho do Febrino, ele tá certo, mas ele fugiu totalmente da parada que não, mas é porque eu me preocupo com a Kel demais, eu cara. Sei, sabe não, por quê? Porque a Kel... Cara, a Kel, ela é tipo uma flor, cara, vivendo nesse lixão que é o nosso mundo. Eu me preocupo muito com a Kel. A Kel era uma menina doce, Bill, uma menina educada, de um nível assim que, mano, parece que saiu de um livro do Senhor dos Anéis, tá ligado? É uma menina que, meu, puta, não tem palavras pra nada, não tem boca pra nada, as pessoas... Ainda bem que ela é inteligente, cara, porque as pessoas poderiam enrolar ela de tudo quanto é jeito imaginável, eu me preocupo muito com ela. Então eu aproveito pra dizer, se você tiver numa situação dessa, Kel, luta pela sua vida, pelo amor de Deus, velho. Porque eu lutaria, cara. Se o cara estivesse ali pra fazer alguma coisa com você ou comigo, com alguém que eu amo, eu lutaria com a pessoa. Você não lutaria, Wilde? Não, com certeza. Sim, mas a questão é que, tipo, ocupado, às tá vezes ligado? Você precisa... Que o Febril é muito reativo. Só que eu tento analisar as coisas até pra entender. Se o cara é só um free talker louco que tá tendo um momento catártico... Querendo desabafar, igual uma senhorinha aleatória que me parou pra dizer que eu não deveria estar comendo pudim. Porque que eu era muito jovem e que se eu não emagrecesse eu ia morrer. Tá vendo? Aí esse tipo de coisa, ó, deixa eu dar um exemplo. Esse tipo de coisa já perturba sua mente e aí você fica toda se sentindo mal por um monte de coisa e não sei o quê. Essa mulher que tá fazendo esse comentário, ela não percebe o quão grave é esse comentário. Tá ligado? Sim. E quando ela começar a falar, você fala assim, fecha o seu cu... Cuide da sua vida, deixa a minha aqui. Você se livrou daquela depressão, mano. Você se livrou de meses de psicólogo. Nós temos duas visões diferentes, tudo bem, a vida continua. Vamos... E é por isso que você não deve incomodar o motoboy no momento de folga. Porque eles são como um bebê. Ele vai voar no seu pescoço e vai arrancar sua cabeça. 13. Tenha ética. Não fique dizendo que a comida está cara ou caríssima, ou perguntando coisas como, essa comida aí é boa? Se for ruim, eu vou mandar de volta, hein? Tenha um pouco de bom senso, seu verme. Cara, essa aqui também é foda, velho. Essa aqui acontece muito também. Principalmente com gente endinheirada e clientes novos. E quando junta os dois, né? Quando é endinheirado e é novo, puta, acabou de fuder. A pessoa pede a comida, você entrega lá. Essa comida aí é boa? Olha lá, hein, meu, se não for boa, vou mandar de volta, hein. Ou então, quando fala isso aqui também é horrível, cara. Essa comida aí presta? Nossa, velho. Teve uma mulher que eu falei assim, não, moço, é horrível. Falei mesmo, juro por Deus, cara. Uma parada que eu fico puto, porque eu já trabalhei em caixa e tal, e eu sei disso, é o famoso, o cara chega lá pra pagar, vai pagar, normal, mas é a brincadeirinha que encabula, que é que nem você chegar lá e, pô, mó sol, né, não sei o quê, que é o cara chega e é o seguinte, se eu fosse pagar, dava quanto? Tá ligado? O cara manda essa, assim. Se eu fosse pagar, dava quanto? É tipo, é aquele negócio. É só uma brincadeirinha, beleza. Mas, cara, ai, mano, que vezes saco, no final véio. Da semana, a mesma brincadeirinha. É tipo, não, mano. É foda. As pessoas não entendem isso, né? Alguns ouvintes devem estar falando, mas isso não é nada demais. Mas 5 mil tá vezes isso no final da semana. É assim, ó. É assim, encosta no balcão, assim, com o cotovelo, e tá dando uma palitada no dedinho. Se eu fosse pagar, dava quanto? Nossa. 5 mil reais. Ai, vontade é de falar, você vai pagar, se você não pagar, eu vou chamar a polícia e você vai se fuder. Não, e tem uma galera que faz isso todas as vezes que ela vai fazer o pedido. Meu pai tinha essa mania de chegar no mercado, passava sempre com a mesma caixa ali e sempre fazia a mesma piadinha. E eu olhava assim e falava, meu Deus, deixa a moça. É foda, cara. Fazer o trabalho dela e seguir. Pronto, acabou. É uma falta de ética, tá ligado? Tipo, um negócio que acontece muito também, o negócio da nota. Pega a nota que eu tenho uma canetinha, né? que ela dá um laser assim na nota pra ver se a nota é falsa ou se a nota é verdadeira. Aí a pessoa paga lá com a nota de 100, agora tem a porra da nota de 200 também. E eu sou obrigado, meu patrão fala, você passa a porra do laser aí na nota, que se for falso, fodeu, devolve pro cara. E se trazer, você vai pagar do seu bolso, né? O cara vem, paga com a nota, eu puxo a canetinha, dou o laser lá, tô olhando, sei o que, o cara está me chamando de ladrão? Tá falando que minha nota é falsa? É. Nossa, primeiro lugar, não tá de mandar tomar bem no olho do cu, mas com uma, sabe, com ódio. Aí você fala assim, sim, eu acho então, que você é um ladrão. Isso é a vontade, mas aí eu explico carinhosamente. O negócio é o seguinte, a nota falsa, ela tá circulando por aí. Então ela pode ir pra mão de qualquer pessoa. E geralmente... E isso é verdade, em parênteses aqui, isso é verdade, geralmente ela cai na mão de pessoas honestas. Porque o cara que é do crime, ele não vai ficar com nota falsa, ele vai passar pra frente. Então as notas falsas estão rodando, então elas caem na mão das pessoas honestas. Tem mais nota falsa por aí na mão de pessoas honestas do que na mão de ladrões. Por isso que eu tô checando a sua nota pra saber se você foi vítima. Porque se você foi vítima, eu não quero ser uma vítima também. Mas aí você imagina, você ter que fazer essa explicação genial pra 350 clientes na porra da semana inteira, velho. Só falando só desse bagulho do dinheiro, fora todos os outros itens que a gente vem falando aqui. Imagina a cabeça do cara como é que fica, velho. É foda. É foda, cara. Todo dia é isso. E é engraçado, esse negócio da nota falsa é foda, porque fica aquele... Fica um climão de, tipo, dar aquela olhada rápida, sabe? Pra ver a marca d'água, alguma coisa assim... Tipo, não é legal, né, é mano? Bizarro. Mas as pessoas têm que entender, tipo, mano, faz parte do bagulho, mano. É isso, velho. Tipo, você chega no aeroporto, o cara vier te revistar, você fala, você tá me chamando de ladrão? Tipo, não, mano, tem que fazer o bagulho. É. A galera não sabe, tipo, mano, deixa só, é só fazer e pronto, velho, acabou. Sim, oxi. O cara às vezes tem medo, ele pensa assim, mano, se ele pegar essa... Eu não sei se essa nota é falsa. Mas se você já pegou alguma falsa? Já peguei várias falsas. E aí, a pessoa fica puta? Alguns ficam. Teve um cara uma vez que eu peguei aqui no Alphaville, peguei a nota falsa, falei, essa nota é falsa. Devolvi na mão dele, assim, peguei a marmita e enfiei de volta na bolsa. Enfiei de bolsa. Cara, ele é muito puto. Enfiei de volta na bolsa, fechei, e o cara ficou com a cara de cu, porque esses caras da Alphaville se acham os fodão, né? É aqueles caras que chamam o policial de otário e o caralho. Ficou com a cara de cu lá de Rick e Morty fudido. Na minha nota, eu falei, é falsa. Olha aqui, ó. Peguei a caneta e falei, quando você joga numa nota verdadeira, aparece isso pra fazer lá, não era. O cara ficava em choque, meu irmão. Meu Deus do céu, eu não acredito. Eu não sei onde eu peguei essa nota e o que eu faço. Eu falei, não sei. É tantos reais a marmita. Você vai pegar ou não vai? Porque aí o cara já entra na novela, mano. O cara já vai querer falar da porra da nota. E me ajuda, motoboy, não sei o que. Mano, foda-se, você sua nota falsa, velho. Se vira, vai na polícia, vai no banco, vai pro inferno, tá ligado? Você vê como é uma situação aleatória que muita gente nem imagina que pode acontecer e que tá te atrasando? Porque tá te atrasando, mano. Você tá com um monte de marmita ali, o cara tá chorando ali, reclamando. Aí até esperar esse filho da puta se acalmar, entender que ele foi lesado em 100 reais e lá dentro da casa dele pegar outra nota ou pegar um cartão, sei lá o que, já passou 5 minutos. E aí no final do dia esse monte de 5 minutos vira meia hora, mano. E o último mandamento do protocolo de faça compras e seja feliz e não seja um cliente filho da puta: nunca se esqueça disso. O motoboy tem total acesso ao seu alimento, portanto não provoque, trate-o com gentileza e educação. O ser humano revoltado pode fazer coisas que até Deus duvida. Então, se você é um cliente desprezível e sua comida está com gosto de pinto, bom apetite, seu animal. Caramba, Deus me Jesus. Essa era o cara, isso é verdade. O bebê falando, cara, isso é verdade, me dá um pouco de medo. Mas é verdade, cara. Se você procurar no YouTube a quantidade de vídeo que tem de cozinheira passando comida na chana e o caralho, tem um vídeo clássico de uma mina fazendo um cachorro quente. Ela pega a salsicha ali inteira na chana, tira e põe no meio do pão e dá pro cara, velho. Quantas vezes vocês não viram isso em filme, por exemplo? O cara chega, ele é escroto, ele destrata as garçonetes, elas vão lá dentro, mijam na sopa, gospe na comida, alguma coisa assim. O ser humano revoltado, cara, ele é capaz de fazer coisa que até Deus duvida. Então, se você é um cliente desprezível, mano, sinto muito. Eu nunca fiz e nunca vou fazer, porque eu tenho ética, mas as pessoas não têm. A gente falou aqui o programa inteiro. A maioria das pessoas do mundo, elas são más, corruptas e elas vão fazer de tudo pra se fuder. Cuidado com o ser humano, cara. Não distrata as pessoas. Pessoa que mexe com a sua comida, velho. Tipo, tem gente que é burra. O cara tá no restaurante pedindo a comida, ele já começa a reclamar, começa a falar merda, fazer o show. Tá fudido, mano. É. Seja pelo menos inteligente, pede a comida, pensa bem no que você não gostou, come a comida e na hora que você for sair, que você pagar, você reclama. Pronto. Uhum. Tá ligado? Não vai dar margem pro erro. Eu sei que eu nunca comi comida zoada assim, porque eu nunca fiz nada disso com ninguém, mas tem muita gente que é escrota. E outra, é aquele negócio, tipo, teve alguma coisa ruim e tal, não sei o que, beleza. Você fala, ó, gente, até porque, assim, se você falar com a educação também, gente, eu tive um problema aqui, a carne não sei das quantas, ou sei lá, o purê, ele tá com casca de batata ainda e tal, beleza, é uma coisa. Isso até é porque muito raro, velho. Não, mas justamente, se tem um erro do estabelecimento, é o erro do estabelecimento. Uhum. Não dá inventando, tá ligado? A menos que você claramente inventou. Aí é foda, tá ligado? Você tá refletindo, você já sabe que você é um cuzão. É. Mas é foda, mas cara. As pessoas não têm essa. Ah, fala, cara, desculpa. É o outro mandamento que a gente falou aqui. Você não é sócio do restaurante. Você pode parar de pedir. Sim. Então, tipo. Se você tá lá, Ema, esse restaurante demora muito pra entregar. Ah, esse restaurante manda um feijão vazando. Esse restaurante, isso ou aquilo. Pediu uma, pediu duas, não resolveu. Ligou, reclamou pro restaurante. Não fale com o motoboy, reclama pro restaurante. Não resolveu? Pede outro lugar. Vai ser feliz pedindo em outro lugar, cara. Eu acho a reclamação importante mesmo, sabe? A reclamação é importante porque ela traz a melhora. Só que é aquele bagulho, mano, liga, reclama, deixa claro que você está perdendo um cliente. Esse dia eu tava conversando com meu amigo Ricardo, e ele tava falando que foi num cabeleireiro. O cabeleireiro demorou muito pra cortar o cabelo dele, tipo, ficou tipo uma hora, porque conversava pra caralho o cara. Aí depois ele pagou, saiu de lá e falou pra mim, eu nunca mais vou voltar lá. Eu falei, mas você reclamou? Ele falou, não reclamei. Eu falei, cara, você devia ter reclamado. Porque às vezes o cara não sabe que ele é chato pra caralho e demora muito assim, ele tá perdendo um monte de clientes, tá ligado? Então, às vezes, é legal você chegar e falar assim, olha, muito obrigado pelo seu serviço, depois de pagar. Não vai reclamar antes que o cara vai arregaçar seu cabelo. Deixa ele terminar, paga, fala, cara, muito obrigado pelo serviço, vou deixar uma crítica. Você fala muito, você demorou muito pra cortar o meu cabelo. Meu cabelo é tipo meia hora, nego, corte, você cortou em uma hora. Eu não vou voltar aqui nunca mais, tô te dando esse toque pra você melhorar. Vira as costas e vai embora, já era. Se o cara ficar com cara de cu, se ficar feliz, se der a bunda, foda-se. Porque assim, ninguém gosta de ouvir uma crítica negativa. Mas aí vai ficar com cara de cu, beleza. Mas aí depois o cara vai digerir aquilo e falar, pô, mano, é verdade, vai lembrar de situação assim, assado. E é bom, no final das contas vai virar uma parada positiva. Agora, você tem que também ter o mínimo de como é o nome? É o bom senso, né? Sim, tem que saber falar, não tem jeito. Sim. Você chegar na ignorância também, você se fode. Você falou, caralho, você demorou pra caralho. Aí não. Aí já cagou no pau, tá ligado? Chega na moral, seja sucinto, seja claro, mete o louco, você vai estar nervoso algumas vezes. Deixa claro que você não vai pedir lá nunca mais e a pessoa vai melhorar, velho. Ninguém quer porque perder senão... dinheiro, né? E se você é como eu que não consegue fazer isso, porque eu jamais conseguiria fazer isso, só para de pedir mesmo que já tá bom. Cara, e outra. Aí, duas quer dizer, uma coisa. É o seguinte, por exemplo, se você... Tinha um restaurante que eu gostava de pedir yakisoba lá. E era o seguinte, eu sabia que os caras demoravam. A demora era certa, já era pedir, tipo, era uma hora pra chegar. Só que o que eu fazia? Eu olhava assim, daqui a um bom tempo eu vou sentir fome. Ou seja, vou pedir agora, porque eu já sei que vai demorar, eu vou estar tranquilo. Tô no computador, não sei o quê. Pedido chegou. Massa, já tô. Chegou na hora certa, tá ligado? Sabe qual é o nome disso, Wilde? O nome disso é inteligência humana. É o mínimo que era pras pessoas ter, velho. Inteligência humana. Só isso, velho. Só isso tava bom. Eu sabia, porque... Ser o Einstein, tá ligado? Reinventar a roda. Não, velho. Só ter o mínimo de inteligência. É, tipo, foi isso aí. Eu não desisti da parada, porque tem gente que, porra, demorou tanto, desisto. Beleza. Eu só entendi, aqui demora. Então pronto. Eu peço bem antes. E espero. É só isso, e, velho, e só isso. Porque outra coisa, às vezes é foda. Que é o seguinte, às vezes tem umas coisas que você fala, vocês demoram demais. E aí o cara, meu Deus, vou. Porque, cara, se demorou pra mim, demorou pra outras pessoas e o pessoal tá sabendo. Mas infelizmente, velho, os caras vão ter que ajeitar a logística. Tem que melhorar o mise en place deles. Enfim, e aí tem um monte de coisinhas, tá ligado? É, e é isso. E eu acho que é como a gente falou, rapidão. É como a gente falou, de tipo, ou você falou e tal, eita, realmente a gente demora. Ou você para de pedir, tipo, ó, não vou pedir aqui porque demora muito, infelizmente. Ou você simplesmente faz outra estratégia. Sim. É o que a Kel falou. Se você não consegue falar isso, tá ligado? Porque eu sei que é a personalidade das pessoas, tem algumas pessoas que assim, não consegue falar. Só para de pedir e já era. Não fica, tá ligado? Repetindo, porque você vai ficar se fudendo toda hora. Mas o legal é você falar, mano. Porque quando você fala, você melhora o serviço. Se você não melhora, você faz com que a pessoa ligue o desconfiômetro. Ela começa a ficar desconfiada de que, mano, tem um bagulho errado aqui, velho. Porque já é a terceira pessoa que fala disso. Vou arrumar essa porra ou vou continuar perdendo cliente? Tá ligado? Porque o cara que pede um negócio de R$20 quatro vezes ali por mês é 80 pau. Você perdeu 10 desse, perdeu 800 conto. Já é um salário de alguém. É foda, sim, tá ligado? Sim. Tem que. Isso é bom, porque isso de você fazer a crítica e falar é você não ser neutro. E lembra que saiu um bagulho aí há pouco tempo de que uma pessoa ganhou o Nobel e ela falou que as pessoas neutras estavam prejudicando o mundo, né? Porque quando você é neutro, você é injusto. Se tem um lado certo e um lado errado e você se torna neutro, você tá prejudicando o lado certo. É o famoso em cima do muro. Exatamente. Puro. Então, sim. Não sejam neutros, assim, tá ligado? Se você não conseguir falar... Não, diga. A galera que votou em branco quando tinha que escolher entre o Bolsonaro e o Haddad, a culpa é de vocês! Aqui, ó, tá uma esquerdista do caralho. Ela já trouxe Lula aqui umas 10 vezes, né, velho? Você falou de Jesus, o Bolsonaro falou que Lula era igual a Jesus, e aí... Eu não podia perder essa oportunidade de fazer essa piada. O Bolsonaro falou que Lula era igual a Jesus. É, ele falou que Lula era igual a Jesus, que Jesus sumiu, que o povo ficou indo atrás dele. Igualzinho. Ai, gente. Ouçam isso, absorvam e passem pros seus entes queridos, passem pros seus amigos também, cara. Vamos melhorar o mundo, porque hoje esse bagulho de entrega é uma realidade. Depois que o Kojima previu lá no Death Stranding e depois que veio a pandemia, o bagulho é uma realidade, tá ligado? Foram 4 horas de gravação fazendo esses programas. Falou Kojima, eu pensei que ele tava falando Covid. Falou errado. O Kojima fez a previsão do Covid, entre aspas, né? Foram 4 horas de gravação dessas duas partes desse programa especial gigantesco aqui pra vocês. Rimo pra caralho, mas também aprendemos e discutimos coisas importantes aqui, coisas sérias, né? Então, julho vai ser um mês de férias, não vai ter programa. A gente volta em agosto. Peçam marmita. E respeitem o motoboy, seus animais. Vem a chuva, vem caixinha. Vem caixinha, vida da puta. Bastante. E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa!